Xuxu! Xuxu! Prepara que vai explodir! Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção meus alunos, não esqueça a tabuada. E o mais importante, joga, joga a mão, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Quem vai chegar em casa muito doido, grita! Vai botando na maldade, o teu mix vai tocar. Fala aí! Você já falou bem com outras, mas não consigo te esquecer. Quem tá muito feliz nessa noite, vai cantar pra mim! Bota o bebê, bota o bebê. Se não for você, aí não vai ser. Eu tô com saudade. Bota o bebê. Só que cara doido joga a mão e dá de sal. Só que cara doido joga a mão e dá de sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Dispara o fogo. Aí vai fogo, fogo, fogo. Bate na palma da mão, bate todo mundo, bate todo mundo, bate todo mundo, bate todo mundo. Faz o chapéu do bruxo lá em cima. Faz o chapéu, faz o chapéu, faz o chapéu. Eu quero ouvir todos vocês. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. É pressão pra todo lado. Já, já, já. Lá vai fogo. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O DJ já tá tocando e o rock tá... Mostra como é que é. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Vai, Joãozinho. Mostra como é que... Vai, Fernandinha. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. DJ Índia brabo, pô. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Tá lá, tá cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai dançar. Mas a parada do sal eu gostei que vocês fizeram aí. A parada do sal. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Sal. Vai DJ, detona essa bazuca. Vai DJ, detona. Canta aí! Se prepara que hoje à noite eu vou. Chegar em casa, dá um grito pra mim aí. Quem vai chegar de manhã em casa, dá um grito pra mim também. Quem é do Paysandu? É bicolor, é bicolor. Cadê a torcida do Remo que tá aí no meio também? Remo. torcida do Flamengo! Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar. Um, dois, três, vai. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é. Só quem tá feliz vai cantar pra mim. Tênis. Quando lembrar da gente, tô quase tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa. Eita, Tomix. Quando lembrar da gente, no quarto. Tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Chama o teu vulgo malvadão, malvadão, malvadão. Chama o teu vulgo malvadão. Vai pro chão. Quer fuder com os queridinhos, é da profissão perigo. O TL te acionou, pra fuder no carro bicho. O Enzo te convocou. Quem tá chapado, levanta a mão pra mim. Não chama pelo nome, chama pelo apelido. Não chama pelo nome. Peixe pequenininho. Da bunda grandona, peixe pequenininho, da bunda o bruxo. Esse é o Biel Pitis que vai te passar a visão. Vai sacar, vai sua cavalona. Vai sacar, valona. Vai sacar, valona. Vai sacar, valona. Vai sacar, valona. Vai sacar, valona. Vai sacar, valona. Peixe pequenininho, da bunda, bunda grandona. Vai sacar, valona. Cavalona, cavalona. Oi, bebê. Novinho doido pra botar em mim, então soca forte. Soca, soca forte do creme, então soca forte. Obrigado, meu parceiro. Albi da carreta nega tarada. Tá junto comigo. Adriano Belassuri já tá aqui do meu lado. Já preparando tudo pro dia 14, Adriano. Mas quem torce pro Flamengo, por favor, levanta a mão. Só quem torce pro Flamengo, levanta a mão que eu quero ver. Só quem torce pro Flamengo, dá um grito! Fala pra mim, Tom. Olha que aqui nós fumamos um, ousadia, rola firme. Vamos ver quem vai dormir. O Cleberson Ferreira de Bolo Jardim. Gosto e é disso que eu me encanto, e o famoso degusta forte. Roupa o mototáxi. Falo branco. O lado que é metade também tá na área. Nem voada com as perversas. Adenilson. Que tá de pé. Rodicínio. Um bicar. O Andrezinho. O Cleito Neto Júnior. 7 de pepeca. Desce logo a boca, vê quem vai tá lá. No vem. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha. É bagulho doido. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Prepara tudo, Adriano Belassuri, sábado que vem. É que a cunhada tá metendo louco e até grampeou meu celular. Tá querendo uma... O Patoque Lima, proprietário da Nega Tarada. Justo hoje... É parceiro do bruxo. O bruxo. Eita caralho, eita caralho. Hoje eu vou dormir com as putas e pra cunhada é um forte ar. Chama o teu vulgo malvadão. Bota com fome, bota com fome, bota com fome. Javani do Lava Jato, alto brilho. Parceiro do Tom. DJ Teta também do Pancadão. De Bom Jardim. Obrigado por você estar aqui com a gente. Acima de tu, nem guindaste. Nós dois dentro da barra. Obrigado por, pela moral, obrigado por você fazer parte de tudo isso, viu? Que manda um abraço pra ti, é o seu Reginaldo. Que por sinal, parabéns pela organização do evento. Parabéns, Reginaldo. Parece que é a fertilidade, mas não é não. Juninho do Isque também tá aqui na área comigo aí, Juninho. Abraço aqui também com o Miquelado, Kevin Lucas, Juliel Subito, André, o Antônio Fazenda Hanner, Josiane, Estumano, tal de Vander também. Eu sou o Deus quer se perder. Alô, meu parceiro Vinícius, lá do Super Bar, também tá aqui comigo. Você é com a mulherada. Eu sou o mestre dos mares. O Laio Lima também tá junto comigo. Você é com a mulherada. O WG Cabeleireiro, Gabriel, o Rei do Frango, mama, Belos Prazeres, Pa São Jorge, galera do Poeirão também. Tá no barraco, o Bruxo. Ela dança no barraco, eu sou ela senta no barraco. Eu quero três pessoas no palco pra agitar agora aqui no Bagulho Doido. Três pessoas aqui no palco pra agitar no Bagulho Doido. Breno, Railan, Fred, Manuel, Vinícius, Duduzinho, galera da Família Sem Destino. Calma, senta aqui, tá legal, na 17 do mal, vem. Legal, vai. Senta aqui, tá legal. Quem tá chapado dá um grito. O Betinho Playboy tá junto comigo. Bora fazer o chapéu do bruxo, todo mundo. Vai, bruxo. Fazer o chapéu do bruxo geral. Quem não tá cansado, dá um grito pra mim aí. Quem gosta do bagulho doido, joga pra cima. Joga, joga. Vai pegar fogo de novo! Sozinho, vai fazendo caqueado, tu não vai dançar sozinho. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Joga o bracinho pra cima e grita! Pega, pega, pega essa cachorra. Agora toma caqueada, agora toma caqueada, agora toma caqueada, agora toma caqueada. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá, tá. E a galera da fã é fã de quem? O bruxo. É, DJ Júnior Salles. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra. Pega essa cachorra, pega essa cachorra. Vai. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe só. Vai. Agora o rock vai. E aí, família fura olho. Pega fogo, agora o rock vai pega fogo. Vai. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra. Meu amigo Júlio Pina, o Alesso Santos e aí Fernando Ferreira, pega. Comercial Ferreira, pega. Empresário Luiz Marques, o da Pimenta DJ Italo Ultra. As meninas do Poeirão, Alcione Silva, Ciele Silva, Vitória Cardoso tá junto comigo. Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo. Deixa tudo no escuro, agora eu empurro. Carreta nega tarada aí. Deixa tudo no escuro. Para. Galera, por favor, não balançar a carreta. Por favor, se afastar. Obrigado, gente. Curinho, sobre que lançou. Junto com o DJ, a putaria começou. Vende no escurinho, sobre que lançou. Junto com o DJ, a putaria começou. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. DJ Lohan que tá tocando e o Pepe em cima. São amores, amores que matam, amores que ferem. Irã, firme. O meu parceiro Raio do Cavalo Branco, automotivo da Vila Bom Jardim. Ele dá valor de curtir esse aqui. Bruxo. Joãozinho, divulgador do Bruxo, primeira dama Fernanda. E a minha? Ele tá no DJ que ele dá valor. Parceiro Pretinho Denilson também. Só quem sabe vai liberar a voz agora. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Você vacilou. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. E aí, paredão supersônico. Faz a dança da sapatão. Família Ferro com Aço. Aniversário da família Chupa Shark. Dia 11 de setembro lá no Curuçambaba. Vai! Wendel Nena, Júlio Reis, enfermeiro Harrison. Obrigado, Luana. Rose, Chico, todo mundo tá na área. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a... Só quem tá chapado levanta a mãozinha pra cima. Só quem tá chapado joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, ho, tchá, tchá. E aí, Fabrício Braga, meu vereador número 1. Prepara dia 14, aí Mocajuba que eu tô chegando, viu? Bora, Fabrício! Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Equipe sem compromisso também. O Bruno, Fred, Vinícius Ferreira, família sem destino. Eu tô chegando, prepara seu... Só vocês, vai! Vai, pois se prepara que hoje... Ai! Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Te prepara que hoje à noite eu vou pulei, vou botar pra gente. Te prepara pra sábado, Adriano Benassulha. Você vai beber, vai chorar. Bora, Juninho do Guamato contigo. Júlio, Alisson, Pina, parceiro Fernando Ferreira. Gravações, gravando tudo. Bruxo. Você tá achando que eu sou chique, velho? Mas chega agora e depois esquece. O jogo virou, pai. O jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a paz, eu parei não. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Bora, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou. Tem uma amiga que já bebeu, ligou pro ex. conta pro teu amigo também que já ligou pra ex dele hoje. Vai tomando essa música aqui pra ele. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar seu lado. O Denilson do chute da sorte tá comigo. Faz o pix de engraçado. Faz esse vaqueiro feliz, velho. O bruxo. Vem, manda logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. Obrigado, Marcinho da Borracharia, belos prazeres. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. E a galera do Paredão Supersônico. Tô querendo te beijar de novo. No Tom Mix, se tu faz. Tudo que a gente já fez. O bruxo das apresentações. Quero sentir seu corpo no meu. Só quem tá chapada joga a mãozinha pra cima. Só quem tá doido ela joga a mãozinha pra cima, vai. Ele só quer te tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração. Família Fura Olho do Poeirão, Joelson, o Ticolé também. Eu tô na vai. Quero te levar pra beber lá no centro. Vamos para a praia tomar caldo em Leitão. Vou te dar carinho, vou te pegar no talento. Eu só preciso de um momento da sua atenção. E aí? Passo e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que... E aí, meu parceiro T tá lá do Poeirão. Ele é fã dele, esse aqui, pai, ó. O bruxo. Tanto em desencontros na cama com outros, pensando na gente. Sidney Verão, Samuel, Beto, Giovanni, Rayandra, a galera da Vila Maú. E você topa hoje virar minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele. Vai expulsando ele logo do coração. O bruxo. E você topa hoje virar minha vaqueira. Me apresenta. O bruxo. Deixa de besteira, mete um bloco, dá um fora e vai. Olha o Daxi Drinks. Daxi Drinks. Primeira dama Flor da Bárbara Modas. Todo mundo fechado comigo, viu? Vai, cachorro! Júnior Bolim! Vai, cachorro! Toda a galera do Fernando Moada também! Vai pro chuchu! Tom Mix, mostrando mais uma vez um show pra você. Canta pro papai. Solo my love in my John. Solo my love in my John. Marquinho, você deixou. Vai, cachorro. Solo my love in my head too. Solo my love in my John. Tchau, my baby. Tu tá pensando em quem? Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Tome! Estou pensando aqui. Paredão, Casa Júnior. Galera do céu tá pancadão. Como é bem? Toda essa galera fechada com o bruxo. Obrigado pela moral de vocês. Tô pensando aqui. Você tá o quê? Be my love, be my love, my love. Não se machou. I like it for you. I like it for you, my love. Tô pensando aqui. Quem não tem hora pra chegar em casa, grita pra mim aí, galera. Esse é o bruxo. Tá na hora. Fala pra mim. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Você chegou o quê, bebê? Chegou com essa carinha de anjo. O bruxo. Pra defender meu coração do mar. Só pra quem tem um herói de verdade. Não. Canta pra mim, vai. O meu herói que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer? Meu bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchau, tchau. Como no filme tudo aconteceu, eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus... William Vidal, olhos, o Daiane, o casal da Broy 160 também. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Só vocês, só vocês. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Na Vila Curuçambaba, dia 11 de setembro, explodiu tudo. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da Gatimbo, faz o S com super pop. Pop, o arrasta todo. DJ Ellison e Juninho Pop, metralhando o seu sucesso. Super pop, o águia de fogo. Bebê, fala, fala, fala, fala. Olha, eu vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca desde junho, clean. Nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tu tá o quê, bebê? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor e a... E Ana Meireles, o Alisson Ascar, Barraca Rock doido, Adriano Belassuri. Vem fugir da mulher hoje, Ascar. Quando ele, tu me deu um sorriso, eu te dou. Meu irmão, pelo amor de Deus. Prepara pro festão dia 14. Ingressos antecipados com meu parceiro Ascar. Lá na Barraca Rock Doido. Deixa o coração depois se abrir. E Marcos e Gaiato tocando todas como se fosse. Pega o moleque, o Fernando Ferreira, Vinícius Ferreira, família Supersônico. O que a gente fez? DJ Marcos e Gaiato tocando todas como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento. Denilson também do Chute da Sorte. O homem tá na área comigo. Esse é o Bruxo. Olha o meu parceiro DJ Teta Pancadão, o homem de Bom Jardim. Que por sinal, deixa ele falar um pouquinho aqui. Teta, vem aqui, Teta. E aí, Então mix, é um jude misturado, bebê. É doido. Maninho, tamo junto. Lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho. Eu sou seu fã. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Esse aqui é o meu parceiro Teta, o homem que arrebenta tudo e ainda tem muitas coisas boas pela frente. Fica aqui, Teta, bora pra cima, parabéns, mano! Momentos de prazer nas cartas, humildade sempre. Jodivel também, o Nildo, o Nando, o Gabriel, o Joelso, galera do Poeirão. O aniversário do Paredão Supersônico, dia 31 de dezembro, me convida, diga sabe. Posso chorar? Se eu chorei, me deu uma... Dia 11 de setembro tem o Lá em Curuçã, Baba, o Bruxo, o mais uma da Bárbara Mora. Taxi Drix também no apoio, Fabrício Futsal, o Joãozinho divulgador do Bruxo, presença confirmada em Curuçã, Baba. Família Chupa Chá que promete dia 11 de setembro, eu né? Já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o Alvi das Pólvoras está confirmado no show do Bruno. Aí conhece a moleque doida. Dia 4 de setembro tem DJ Darlan e Café Lana Pop aqui na VIP. Vai pro dia, Reginaldo. Dia 15 de agosto, o Na Arena, Eliseu Cardoso, tem Juninho, do Guamá, no fundo de quintal. Tuma, tio, não entendi nada. Hoje é dia da mentira, eu brinquei, você... O passinho da borracharia também, caixa baixa. Hoje é primeiro dia, baby. Só quem sabe vai cantar pra mim. Bate na palma da mão, todo mundo. Bate na palma, bate. William Vidal, o Daiane também. Esse é o Bruxo. Só vocês vão cantar pra mim agora, hein? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eita, Teta, bora pra cima, pai. Eu sempre treinei meu... Júlio Alisson Pena, Fernando Ferreira, galera do Comercial Ferreira de Bom Jardim. Sedutores. Só vocês vão cantar pra mim agora, vai. Mas veio você. Baixar o som pra vocês agora, GG! Pra me ensinar o que é o amor. Um, dois, e... Hoje eu escutei uma canção de amor. E aí, moleque doido? Dalvinha lá do Carapajó. E aí, Dalvinha? Abraço do Tomix pra ti, bebê. Cada dia, mas bate a vontade aqui de te ligar. O Bruxo. Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar. Bruxo. Hoje eu escutei uma... Toda a galera da Caixa Preta também, Bruxo. Como lembrei de você, como lembrei de você. Vila Bom Jardim, Fernando Modas. Fechado com o Bruxo. Bruxo, bruxo, bruxo, bruxo. Joga o bracinho pra cima. Dá-lhe o soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, oh. Tchá, tchá, tchá. Olha o caqueado. As marinhas na pila quando os mano bota. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Família sem destino. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Cê vem! Dá-lhe o soquinho pro céu! Soquinho! Tecno Machine! Só quem tá chapado joga a mãozinha pra cima. Só quem tá doidão joga a mãozinha pra cima. Só quem tá... Tá doido pra ver o Paysandu ganhar, dá um grito aí! Quem tá doido pra ver o Remo ganhar, dá um grito aí! Mas sozinho estou, só não posso explicar. Rio Destino, bebê! Porque o destino mudou nossa felicidade. O Márcio Eventos é sua primeira dama. Direto de Belém também curtindo com a gente. O que eu faço, amor, com um vazio que ficou sem você na minha vida. Só vocês vão cantar, vai. Vem e diz pra mim. Pode vir, bebê. Baby, onde você está? Vocês. O nosso amor foi lá vem o caqueado de novo. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Josinha, obrigado por você estar aqui comigo. Esmalteria Rodiane na Serra. Toma na pancada, toma na pancada. Novinha, faz é mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Só quem sabe vai cantar! Tem como eu voltar pra você? Vixe! Tem como eu voltar comigo, bebê? Tem como eu voltar pra você? Cadê o Leandro? Tem como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê? Voltar comigo. Pra falar de bagulho doido é bom, mas eu quero ver falar do coração. O Diogo e a galera do Carapajó tá aqui. Quem é do Carapajó, levanta a mão pra mim com todo orgulho aí, galera. Quem é do Cu do Sambaba, levanta também. Quem é da Vila Maú? Quem for do Bom Jardim vai cantar. Por favor, sair de cima da carreta aí, gente. Vocês, vocês. Atenção você que achou o K41S, por favor, trazer aqui que tem recompensa, viu? Me chama. deixar um pouquinho. Muito obrigado também o Raio do Cavalo Branco Automotivo, galera da Vila Bom Jardim. Fala pra mim, bebê. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Fala pra tu, meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Dia 24 de setembro fechado, DJ Augusto, DJ Marcos Paulo e William Show, galera. Família Ferro com Aço. Noite eu oro, peço para Deus toda coragem que... Deixa desse jeito mesmo. Pra dizer o quanto eu te amo, então preste atenção. Eu vim... Pode falar pro bruxo! Prometo. Os Gaviões, o Fred, o Breno, Vinícius, Dudu, Manoel, Raíssa. E aí, Railan? Pra ver nesse rosto um sorriso, verás no nosso casamento o quanto eu vou me dedicar. Essa aqui é pra ti, Oscar. E a nossa barraca, Rock Doido, tá em alta lá em Bocajuba, hein? Esse é o bruxo. Sinto saudades do que a gente não viveu. Vale, meu parceiro Juninho. Que sou esse, hein? Eu só queria uma chance. O bruxo. Pra te provar. É a nega tarada e mais um bruxo aqui no Bom Jardim. Que eu vou te fazer. Avenida das Pólvoras, o nome da emoção, viu? Realiza. Adriano Benassulho, é o cara que comanda a pimenta no mês de agosto e setembro. O bruxo, o bruxo. Ai, pai! Por esse louco amor, não pago o preço que... A gente tá fechado com o Fabrício Braga. Mas se você quiser só prazer. Eita, não. Yeah.